envolto em tua presença, aos teus pés é onde eu quero estar, em meio à tua santidade, aqui quero ficar. Não vim atrás de bênçãos, Jesus, não deves nada para mim, mais do que tu podes fazer, só quero a ti. Lamento por viver indiferente, lamento por não cantar de coração, leva-me ao primeiro amor, abro o meu coração pra ti. Lamento de bênçãos, eu não vim, não, Jesus, não deves nada para mim, mais do que tu podes fazer, só quero a ti, só quero. Só quero